no treto errado e confusão. Morte no trânsito, é por isso que eu tiro, é por isso que eu chamo de juventude calhota. Juventude calhota. Juventude calhota. Juventude, juventude, juventude, juventude. Juventude calhota. Juventude calhota. Juventude calhota. Juventude, juventude, juventude. Profissionais de rua, se preocupando com o status desde adolescente. Geração jovem sem juventude doente. E enquanto a miséria, a fome, a vida.